Pô, Aninha, perdi o voo, meu. Não sei nem o que te falar, meu. Desculpa aí. Fala pro Rafa, pegar um engarrafamento aqui, meu, em Campinas, tava tudo parado. Não consegui pegar o voo, meu. Mas desejo boa sorte aí na gravação do DVD pra vocês, que Deus abençoe. Manda um abraço pra toda a rapaziada de Brasília. E diz que uma hora eu colo aí. Pô, tô até... Desculpa, foi mal. É, então eu vou ter que te responder através de música. Eu vou ter que mostrar pra você o que é mulher no rap. E vindo de São Sebastião, então, hein? Aí é problema. Eu trilhei, experiência acumulei. Na guerra da vida errei e acertei. E sei que as coisas não são fáceis pra mim, mas ergo a cabeça, isso não é o fim. Provando a cada dia que tenho o meu valor. Por amor vou cantar onde quer que eu for. E a liberdade conquistada por nós é um direito. E antes de falar qualquer coisa quero respeito. Sou determinada, vulgar, nem pensar. Escolhe qual mentira você quer acreditar. Que mulher só existe pra provocar tesão. Ou ser poster de revista pra causar. Tome vergonha na sua cara e trate melhor a mulher dentro de casa. Irmã, filha, mãe, esposa. Sempre tem uma mulher do seu lado, fique de boa. Vocês não vivem sem nós. Você veio de nós. E pra você ter um herdeiro, você precisa de nós. Sou dona de casa, secretária, presidente. É, mulher simplesmente. Dizer mulher, baby, ninguém estaria aqui não fosse você. Porque todo homem, mesmo que não assuma, já chorou ou já passeou no colo de alguma. Que luta, enfrenta, busca, amamenta. E mesmo quando o companheiro se ausenta, ela é mulher, MC, mãe. Às vezes pai, não é fácil ser M.aço, mas vai. É profissão, perigo, 3 vezes. Levar alguém na barriga por 9 meses. Ligado só por um cordão, por um fio, tipo um microfone. É, você conseguiu, resistiu, passou. Marcas da adolescência, cantou de Nadir sobre essas consequências. E o homem ingrato te chuta desde o útero. Cresce, maltrata, marido adúltero. Comédia, romance, gênero, não importa mais. Feminino, masculino, tanto faz. Preconceito não rola, não cola, não é durex. Talento no hip hop é unissex. Masculino, feminino, manda ver como São Paulo. E nós estamos aqui, atitude feminina e inquérito. Muito respeito, atitude feminina. Inquérito, mudança, respeito. Salve Brasília, tamo junto. Muito obrigada. É isso aí. Salva de palmas aí pro inquérito. Eu quero ouvir, valeu Renan. Mas esse menino dá trabalho. É que é a Aninha. E aí, Ricardo? Nossa.